MC Kamikaze, o Rick e Sashita Negui. Vodka com Tang, nem de brincadeira eu posso. Nem se lamentar no rolê, vem me dar remorso. Mas avisa as pati, como sempre é tudo nosso. É esparro, fazer o que né, é disso que eu gosto. E se vem com margarita, chama ela aqui. Se a noite tem birita, não vou resistir. Treme as latas, solto grave, truva a noite inteira. Na Guilherme misturado com o sabor dela. Quanto tempo vivendo pelo sufoco. Hoje banco frevo banhado no ouro. Tenho os ouro de tolo que se acha estouro. Mas quando eu passo perto, tá tudo morto. Só lapidando o talento hoje. Yeah. 24 horas de rush. De umas doninhas até virei crush. Sem tempo pra perreco dia e noite. Ei. Quanto pagam pra você largar o som? Abandonar missão. Sair do caminho que eles querem passar. Ei. Se lamentar no rolê, vem me dar remorso. Mas avisa as pati, como sempre é tudo nosso. É esparro, fazer o que né, se é disso que eu gosto. Hey. Vodka com Tang, nem de brincadeira eu posso. Vou de tequila ou Malibu, pra resolver os negócios. Grave, truva, truva, e os bandolas só de clã. E as doninhas de baladinha, tudo viraram minha fã. Tô pra tu no rolê, tá pago meu bolso. A carreta é blindada e os cordão tudo ouro. Pé de bota tá na porta pra desligar o som. Taca Tang neles que a birita fica chicabom. Essas meninas por cima e eu louco demais. A doleta criminal e o coração de barrabás. Crocodilo me picando, querendo problema. Armar pra cima pra pipoca, não vim atrasar esquema. E aí, qual é a boa? Ele deu papo reto. Acho que vou deixar o Corolla, vou de Mustang. Só não traz essa que vou de Tang. E se vem com margarita, chama ela aqui. Se a noite tem birita, eu não vou resistir. Treme a lata, solto grave, truva a noite inteira. Com o sabor dela. Ei, vodka com Tang, nem de brincadeira eu posso. E nem se lamentar no rolê, vem me dar remorso.